5857, continue your text via India and April 1, gate 05. India, April 1, 05, 5857. Mantenha no mil pés, é o Charlie 150. 6315, após a decolagem, mantenha a proa até 3 mil pés. Após iniciar a curva, vento 190 com 08, livre de decolar. Ciente, 6315. H1 no 05, reposto no ponto de espera da Taxi Oscar. 3154, desce, mantenha o 120. Né, 6315, decolado aos 34, só me controle na frequência 120 decimal 8. 08, 6315. Salvador, boa tarde, eu chamei a 6315, mandei a proa. Após 3 mil, voa direto da El, mantendo a restrição do nível 90. Cima ativa, após 3 mil pés, da El, mantendo 090. Gol no triplo 3, chama Recife agora, 1251, altera no 3325. Gol no triplo 3. 800, Gono, altera no 3325, gente, gol no 333, obrigado, Rafael. Autoriza a proa de bridge no 6315. Negativo bridge, o mantém da El, 6315. Poderá aguarde mais distante. 01, Oceanair, 1142. Na minha 142, coordenação com o equipe de sol, reporte para o táxi. Coordenação para o táxi, 1142. Beleza, avistando até 3192. 3192, chama agora a torre, 11895. 1895, grato, boa. Bravo Kilo Whisky, meu país na escuta, corredor axé. Avistado, livre pouso, vento 190 graus, 099. Sete, livre pouso, já te informa o trem. Alda da aeronave para a Índia. Afirmo, o Oceané 6142. O Delta decola com referências visuais ao tráfego à frente. Imediato. 190 graus, 109, vai aqui com o Delta. Confirma, vento. Confirme? Vento. O vento tá aqui de través à esquerda, 190 com 10 nós. Confirma, obrigado. Romeu Alfa, prossiga. Para o circuito de tráfego, reporta cruzando 5 mil pés, ouvindo Romeu. Mike, Eco Delta, decolado 39, estamos controlando a frequência 1.2098. 2.0, 8 lá. Controle, Mike, Eco Delta, decolou, acendendo para mil pés, Manati. Mike, Eco Vento, Manati, chama 20 milhas fora. O Delta chamará 20 milhas fora. Mantendo 090, chaneia 63 no 5. Estimativo, mantém o 90. O 63 no 5. 0 está 3 anos, 54. Atingi 120, está 3 anos, 54. E vou manter 120. Mantém. Só vai na rara, tá vendo? Chaneia 142, autorizando o táxi, depois de fora da pista 28, via Pátio, Juliette, Alfa, reporte antes da Delta. Autorizado o táxi, para 142, via Pátio, Juliette e Alfa, reporta antes da Delta, chaneia 6142. Destino é Veracruz? Valença, ciente, frequência livre, coordenação local, Índia Novembro. Na 354, visual com tráfego, já se pegar em altitude, pode continuar a descida? Quatro, tráfego ultrapassado, reautorizado para 2.000 pés, 1.015. 2.000, 1.015, 3154. 6315, Xané, sobe 360. Então, 3192, 30 táxi, cruze a Alfa via Kilo, pátio 3, reporte para ingresso no pátio 1. Cruze a Alfa via táxi 3, Kilo, pátio 3, chamada para ingresso no pátio 1, então 3192. E 5490, continua a sessão, nível 200, chama agora o Centro Recife, 12685, alterna 12545. Essa táxi 3 Delta, Xanera 6142. Xanera 6142, continue táxi em frente no ponte para 28, chame a torre. Em 1-9-2-9-5, ajuste 1-0-1-5. Consegue o táxi até a ponte da era da 28, torre 1-9-8-9-5. Confirma o ajuste? 1-0-1-5. 1-0-1-5, Xanera 6142, obrigado. Grupo 3065, Sierra, confere. Aguarde o copo. da Bridge. O 3192 prossegue táxi em frente para o 04. Em frente para o 04, na 3192. 3325. A 3195 vai chamar Recife 251 13325. Boa tarde. Boa tarde. Sim, por gentileza. Não tem um tráfego a informá-lo, o senhor está na, no espaço aéreo Golf. O senhor tem frequência livre para coordenações, com coordenação com os tráfegos locais. 1, 2, 3, 4, 5, Victor Romeo, Alfa. Na M315, chama agora o Centro Recife, 251, no termo 3325. O 54, 2000 pés, 1015, autorizado, ILS, repórter estabilizado. No 54, controle. Escuta, 304. Desce para 2000, autorizado, ILS, 1015. 2000, ILS, 1015, autorizado, está na 3154. O nível 360, decolada 28, restrito a 3 mil pés, após curva à esquerda, na primeira saída da Euleda Bridge, restrito ao nível de voo 090. A cena transponder 5167 e o controle 120 desse voo. Chame para puxa saneamento na 03. Chané 6142, autorizado alinhar e decolar cabeceira 28, vento 200 graus, 102. Primeiro alinhar e decolar da 28, Chané 6142. Portugal 0 to 1, descending level 160 on speed arrival, formation Romeo. Boa Boa tarde, é Portugal 021, continue descent to 2,000 feet. 2,000 feet, until Sari 1015, via repeat arrival, number 2 in approach. Sending 2,000 feet, repeat arrival, Portugal 021. Puxané 6142, decolado aos 48, chame o controle na frequência 120, decimal 8. 208, boa. Controle de Salvador, Oceanair 6142. 6142, após 2000, direto Arão. Após 2000, direto Arão, 6142. De volta, Manqueco Vitor. Vivo Delta. Guardião 5, prossiga. Guardião 5, prossegue para a roda. Graças, ainda não me escuta. Guardião 5, chama agora a torre 118. Torre, guardião 05. Guardião 05, prossigo. 05, aproximando para o setor norte, afastado 5.8 milhas. Guardião 05, foi direto no Graé, vento 200 graus, 099, QNH 1025, reporte solo controlado. Direto para o Graé, QNH 1025, reportará no solo controlado, Guardião 05. 3154 no solo aos 54, livre à esquerda e chame solo na frequência 121 decimal 9, antes do taxiway alfa. 319 antes da alfa, 3154. Volta 3. 3154, taxi Alfa Juliette para 09. Alfa Juliette para 09, tá 3154. Tá, meu Mike, Eco Juliette, para seguir. Negativo, 6304 será o número 2, para se encaixar na sequência e manter a chegada. Mas eu autorizo descer para 3 mil pés, com 1.500. Desce para 3 mil pés e mantém a chegada cá. 3 mil pés na cara, 6364. Já 05 no solo aos 56, sequência livre. Chama agora, Recife, 2685, 6142. 2685, 6142, bom trabalho. Que é com o Juliette, quanto cobra? Serra, Serra, 1.000 quilo, plane Yankee, iniciamento nível de voo 100 até 40 milhas de Salvador, após cancelar e prossegue visual, na cola da 17, com a primeira curva à esquerda, na terceira mão, após direto. Fazendo transponder 51 na site site, controle 120 decimal 8. This for the ILS Zulu runway 28, compare with Portugal 021. Juliette, que o atendimento correto para acionamento. Táxi, time é torre 18.95, ajuste 10.15. Juliette, reporte para táxi. Mike Eco Juliette, QNH-105, reporte no ponto de espera da interseção da base. Quem é que o Juliette está escuta? Você é 6314? Você é 6314, Juliette, no 095. Controle de Salvador, boa tarde. Gol 648, Cícero da Serra, passando 225, pronto, 5-0. Gol no 648, sendo minha indicação, chegada Cária, desça e mantenha 120. 120 na Cária, 643. Abjet 5856, informação em curso é a Sierra, aguarde cópia. Já com a Sierra, aguardando. Prossiga. Na minha escação? Na terra do Juliette. Ok. Mike Eco Juliette, decolado 02. Chame, iniciando a curva, após 600, imediato, chame o controle 120, décima 8. Pago. Interlagos. Papa Romeu, Bravo, Bravo Tango. Reporte Interlagos. 856, pronto, cópia. Reporte estabilizado. Reporte estabilizado, Beatriz, no 4. Via Upper Zulu 1 a 0,